Valvulado Arariboia. Speed Freak. Speed Freak. Somos filhos de uma nação, ou somos fetos abortados com mais de 500 anos de escravidão? Temos raça e sangue puro, ou somos vira-latas misturados? Que merda é essa? Foram soltos depois que os brancos que dançam samba admitam que são cheios de cor. É, admitam. É, não misturem, jurem. Diz que a alma é a cor do amor. Vai, do amor. Depois que o pré vira conceito, depois que a maioria dos negros não tinham aonde ir, não tinham aonde ir, é. Então misture, jure e diz que a alma é a cor do amor. Vai! Do amor, vai! Brasil, colonizado pelos negros, nossa cultura são dos negros e eu sou africano. Queria ser preto, mas não sou, fudeu.